ter raiva e ódio de mim. Passou da hora de dar um fim. Nem lembro quantas vezes já falhei. Eu vou deixar você. Em meio a tudo eu descobri. Sem precisar eu que dividir minha vida e meu mundo com você. E agora te dizer, eu vou deixar você. Hoje briga por tudo e por nada. Como você mudou, imagina demais, ver coisas onde não tem. Sobre o mal que me faz, digo pro nosso bem. Esse amor doente não tem solução. Mente pra sua mente e pro seu coração. Quando começamos eu levava fé. Hoje leva a gente a se contra a maré. Tudo que viveu foi tudo que perdeu. Esse amor que destruiu e era seu. Se estava escrito para ser feliz, se apagou no vento e foi escrito a giz. Acabou. Passou da hora de dar um fim. Me lembro quantas vezes já falhei. Eu vou deixar você. Em meio a tudo eu te escolhi. Sem precisar eu que dividi minha vida e meu mundo com você. E agora te dizer, eu vou deixar você. Hoje briga por tudo e por nada. Como você mudou, imagina demais, ver coisas onde não tem. Sobre o mal que me faz, digo pro nosso bem. Esse amor doente não tem solução. Mente pra sua mente e pro seu coração. Quando começamos eu levava fé. Hoje leva a gente a se encontrar maré. Esse amor que destruiu e era seu. Se está escrito para ser feliz, se apagou no vento, foi escrito a giz. Tudo que viveu foi tudo que perdeu. Esse amor que destruiu e era seu. Se está escrito para ser feliz, se apagou no vento, foi escrito a giz.